falar uma prova de pelô, no caso tem que ser... Tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 2, 3, 3, 1. Yeah, Juliet. Just clearing on taxiway, Foxtrot. 970, Sierra Juliet. Taxiway Alpha Kilo, Apron 3. Alpha Kilo, Apron 3, November 970, Sierra Juliet. Alfa China, escuta. Confirme o pátio que se encontra, a pista que pretende decolar. Eu plano para São Paulo Congonhas, está autorizado em nível 280, via uniforme Zulu 16. Na cola da pista 10, primeira curva à direita. Corrigindo, decola da pista 17 conforme solicitado. Primeira curva será à direita, no PC da Dael. Após da Leda, após Leda Bridge, para interceptar o dia. Controle 120298, transponder 5020. Controle, autorizo o trago Mike, quando possível, vá direto ao Ruby. Livre decolagem da M7, vento de 17 0 graus com 59. Alfa Charlie, confirme o PAB. A coordenação será com o controle Ilhéus, essa área de jurisdição de Ilhéus. Mantenha no 0, eu vou tentar o contato com aquele controle para voar direto a Ruby. Gente, obrigado. 1075 desce para 2000 pés, autorizado a final 10. Eu vou autorizar a final 10, 1075. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reportaremos. 3 a 9. Para o táxi Gol no 649, estamos com 3 horas e 41, Campinas, com 5 a bordo. Com 925 na bosta. 6, CNH 1016, confirmando PAB 5. Prontinho, 05. Vai seguir via Índia, ponto espera 386. 649, boa tarde. Para o táxi, o tanto 155, 141 a bordo, Galeão, 4 horas e 20. até o regresso. Até Delta. Com 4 horas e 20. 255 com torne o pátio. Após chegar via Índia, no ponto de espera torre 18.6, 20.16. Contorna o pátio, após Índia, 18.6 torre, o TAM 3155. Manatim, condições visuais, reporte 20 milhas de Salvador, mas que é que eu dentro? Vai reportando a vigésima, Delta. Ele tá na Alfa, antes da Júlia. É Hotel Yankee, Whisky Charlie Mike, vou em Arubi. Arubi, Hotel Yankee, grato. Arubi, Yankee, grato. 5729, após o TAN, está saindo do pátio, ingresse via Juliette para o portão 2. Após o TAN, ingressaremos via Juliette para o 2, 5729. Solo, Papa Romeu, Papa Romeu, Papa Romeu. E mantenha, obrigado. Remoto no 4. Juliette, remoto no 4, 3 ou não. Eu prossiga. Prossiga, boa tarde, pronta a autorização do voo local. Confirme a intenção do voo. Sacou,

49, decolou 09, controle 120, decimal 8. 28 agora, obrigado, bom trabalho, bom dia. Bom dia. 1075, alter marker, go, gear down and lock it. Clear to land runway 10, wind 170 degrees, 05 knots, go 1075. Clear to land, go 1075. Torre Salvador, boa tarde, gente da Mike, alterando 315, pode esperar dar lugar. 3055, mantém ponto, espere, aguarde. Até na guarda. Encontrou no 8, aborde o passarelo que está passando a retaguarda, pós autorizado. Corrigindo, está no pátio 3, não é isso? Posição 8 do pátio 3. Afirmativo, pátio 3, posição 8. Azul 419-8. Sim, no pátio 3 está autorizado para o tibete sonar, chama o táxi. Autorizado para o tibete sonar, vai chamar o táxi azul 419-8. TRIP 5627, autorizado 170 nível. Autorizado nível 970, TRIP 5627. Volume 49, contato radar, cruza 4500 pés, sobe ao 240. Voe Leda. 240, direto Leda agora, volume 49, obrigado. 1925, desce para o 060. 060, 925. É 3055, após travo na final e mantém 1-0. Após a passagem ali, mantém 1-0, tá 3055. Ô Fosca, confirme, a série é visual? É positivo, visual. Decola aí, se eu deixar, a série de controle sai em curva de vida. Interceptar 1-0, puto corredor Shane, pegou para 1-0. Então eu solicito o corredor Shane inicialmente? É positivo. Hotel Yankee, chame controle Ilhéus em 1201. 1-0-1, obrigado senhor, seu bom dia. Até mais, Whisky Charlie Mike, chama centro, correção, chama o controle Ilhéus, 1201. Oi, 075 no solo, 1-2, nível direito no 219. 219. No transponder, é com o Oscar. 0121, vamos passar. Tem empate? Está no HDBTA, eu tenho empate. Fechei minha torre. para o táxi de direcionamento. Confirme o POB. POB 02. Beleza, bom, bom. Fargão 075, táxi Alfa, reporte antes do Gilete. Alfa, antes do Gilete, 075. XF, Charlie Lima, tem 17. Nando Galeão. Zotatruna no 8, segue em frente após segunda direita ainda, no ponto de espera, torre 18,6, ajuste 1016, vamos ver. Seguinte, azul 41 no 8. Trip 5627, assine código transponder 5553. Acionando 5553, trip 5627. Controle Salvador, boa tarde, Papo Uniforme, Novembro, Tapapá. Novembro, Tapapá, Salvador. Novembro, Tapapá, transferência de ingressão na TMA, no momento na vertical de Nazaré. Mantendo condições visuais, sem condições de navegar direto para IP? Afirmo, só difícil da presente, 3.500 pés. Só livre descida em condições visuais, Novembro, Tapapá, justo no 016 em Salvador. Ok, 3.500 pés, até o Papá. Corona 60, Corona 649. 649, Centro Recife, 1251, alternado 3325. 351, 3325, obrigado. Boa tarde, está 3155. Sou 3155, é Salvador, contato radar. Sobe para nível de voo, 320, saída da EL. 320, nada EL, 3. Delta, frequência livre, seu retorno. Sou Salvador, uma boa tarde, o Trip 5488, cliente da Mike. Trip 5488, identifique. Pro Diamante, chegada manda, isso é 050. Pro Diamante, 050, Trip 5488. 419, tá linda, cola, pista 10. O vento é de 50 graus com 5 horas. Ali decola pista 10, azul 4118. Senhor Alfa Charlie, vai manter posição e aguardar. A aeronave da Azul faz o mesmo perfil de saída devido à performance, se será preferido. Mantenha, me escuta e aguarde a autorização do controle para sua decolagem, ok? Muito obrigada. Tem esse que fica mais estabilizado. Levado, gol 755. Gol 755, final, turno 86. 18,6, até já. Salvador, boa tarde, gol 755, uma milha de estrada, Machado Travado. 755, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Salvador, boa tarde, Rochina 63, 1 no quadro, está no 5, informação Mike, sobre o pushback e acionamento. Minha 3 no 4, no portão 5, autorizado, pushback acionar, chame táxi. depois do estacionamento, chama nas para o táxi, estaciona 6314. Cisna 2085, secundário 2545, muito obrigado, 35627. O azul chama o controle? Sim, ativo, decolou o azul 8, controle 208. 208. Serra Alfa, reporte visual Veracruz, o Tango Serra Alfa. Controle Salvador Azul 4118. Azul 4118, contato radar, saída da Alfa do 3620, vigilância. 360, Cinti, autoriza direto da Alfa? Mantenha a trajetória de saída, já tem outra aeronave à frente, para permanecer com separação. Cinti, 4118. 1925, final, torre 186. 186, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 925, final, baixou e travou. 6925, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. Vai dar na espécie. Muito boa tarde, voo 9077. Tarde, tá 3560 no 50. Tá 3560, sua identificação, proa de mar, chegada Mari, desça 050. Pro 050 na proa de mar, tá 3560. Tá 55, tá 15, Alfa, reporte SP Juliette. Alfa, SP Juliette, reporta não, tá 55. Controle 3217, é o número 2, aguarde chamada. 3217, aguardando. Tá bom? Lado 5 do pouso, vento 1260 graus, 8 anos. Vamos autorizar, 9250. Salvador, o gol 1399, boa tarde, autorização 380 para São Paulo Convê. Chega no 399, número 3, aguarde chamada. Vai, vai, dar. Shopping, Excel, Pachane? Pachane com o 21, controle 1208. 208, uma boa. Controle Salvador de Papatango, XEI Alfa Charlie, acionado 5020. XEI Alfa Charlie, contato radar. Cruza no 1600 pés, na saída da El, sobe para o 280, vigilância. Na da El, 280, XEI Alfa Charlie, uma boa. 0016, vamos lá. 016, vai a. Jan, Alfa, pode ser mal feito, na 63, não vai. Se não for atrapalhar o tráfego aí. Autorizado. Sente da presente dona, o 35488. Obrigado. Posso ouvir aqui, porção 8. Vou com Veracruz. Salvador, 5729 da web, centro da Tista, passo a cópia com fim. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, 5729. Aguarde chamada, prepare a Dael, Leda Bridge. Ok, aguardando, Dael, Leda Bridge, 5729, na sua escuta, já. Controle Tango Serra Alfa, visual para pouso, agora tudo. Frequência livre, Tango Serra Alfa. Certo. Brasília, ah não, pouso Horizon, taxi Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, 98. Pouso, Zero 77, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia. Pouso 077, autorizado para o Galeão, visual 360, uniforme Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bid. Controle 120.8, transponda 5034. Galinha 314 alinhar e decolar, vento 160 graus 83. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Oceané 63. 1-4 7-7 com o treinamento forte, para pushback acionar. Chamarás, obrigado. 3-2-1-7, pronto, cópia. 3-2-1-7, possível. Autorizado 360, via uniformes Luna 6. Escola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 1-2-0-8, transporte 5-0-2-3. 0, resolução 0, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, 0-2-3 é o transponder, o controle é 1-2-0-8, tá? 3-2-7. 3-2-7, confirmando o uniforme do Lula 16, era o dia, ok? Chega para o pushback, Xané. Uniforme do Lula 16, gente. Solo Salvador, Xané 6-3-2-7, pushback, acionamento, remota 1-4. M3D7 autorizado, que se der com a sonaxa no táxi. Afirmativo, corrigida 13. 1-0 no meio, ajuste. 1-0 no meio, ciente. Cobra, 399. Autorizado para Congonhas, 360, já uniforme do Luno 6, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 1-2-0-8, transporta 5-0-2-6. Autorizou 360, autorizou 360 para São Paulo, pista 10, primeira curva direita, autorizou o Luno 6, Leda, da El, Leda Bré. O controle 1-2-0.8. 5026, confirma. A saída da El, Leda e após Leda Bridge para interceptar o via. Luna 399. Da El, Leda Bridge, sente. Pode ser para o pushback acionado. Tráfico Salvador, boa tarde, é o trip 5241. Boa tarde, 5241, escute a Mike e aguarde chamada para copiar Montes Claros 200. A frente da Mike no mate de carga. Dois 5729. Pronto, copia. Copia 29. Confins 36, uniforme do Luno 6, na cola da 10, curva direita, da El, Leda para Leda Bridge. Controle 120.8, transporta 5021. Autorizados para Confins no 360. Decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, 208 é o controle, 521 é o transponder, é o Pesulu 16, aerovia 5729, a posição 2. Rádio 5729, chama para puxa a chamada. Vai chamar 29. 6. 2016, ou 560. Claro, Charlie 200, autorizado, decolada da pista 1-0, primeira curva direita. Sai Barbora, após Arbor, direto, vitória da conquista, após vitória conforme plano. Controle 1-2-0, décima 8, transponda 5-0-4-1. Autorizado, Montes Claros, nível 2-0-0, decolada 10, com curva direita, agora é a saída da conquista. 1-2-0-8, transponder 5-0-4-1, 5-2-4 da tribo. 5241, chama para puxa e acionamento. Parar para o puxa e acionamento. E 5488, completo final, chame turno no 86. 386, boa, 5488. 3560, autorizada, sinal no 0. Ciente, 3560, livre sinal no 0. Salvador, o trip 5488. 5488. Estabilizado na final, trip 5488, 2 milhas externas. Rápido, ativo, cheque o trem, já tem autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 0-0-0-0-0-0-0. 5488. Sente, checará o trem, autorizado pouso na 1-0 para o trip 5488. Pro 340, Xené 614, 6314. Salvador, gol no 395, formação, Mike, passando 190. Gol no 395, identifique e desça para o 050, chegada Mari. 050, gol 395. Embaixado e travado, trip 5488. Autorizado, pouso 120 graus, 10 mais. Ciente, autorizado, pouso 10, trip 5488. Espera pronto, Barra Romeu, é com a voz. Autorizado ingresso da 1-7, a porta alinhada e pronto, Oscar. Autorizado ingresso da 1-7, a porta alinhada e pronto, Barra Romeu, é com a voz. O Salvador, o Xené 6327, acionado com 101, 3 e 10, alterna Brasília para o táxi. Sete, táxi de Índia, no ponto de espera 18.6, que nem 1016, meu voo. Estimativo, teve táxi na Índia, 18.6, 6327. Cif, em 1251, alternado no 3325. 1251, no 3325, uma boa, é o seu Patiário. Boa. Completo final, chame turno no 86. Obrigado, 3560. Xenema 3-1-4, se tiver condições, vou em Petrolina. Direto Petrolina, Xenema 3-1-4. Controle, Sobeba, seu Paparra, porta visual com Paripe, solicita da presente, 1.500 pés. Desça para altitude de corredor, Novembro, até o Paparra, reporte na rotatória. Reportará rotatória, 1.500 pés, hotel Paparra.